Parte 1. Quando Deus chamar, não demore. Capítulo 1. O que significa ser nascido de novo? Os séculos 19 e 20 foram uma época de grandes avanços científicos. Suas várias décadas nos brindaram com maravilhas como a propulsão a jato, a energia nuclear, a televisão e os mísseis modernos, além de centenas de máquinas e dispositivos que trouxeram mais conforto à humanidade. A ciência nos dá todas essas coisas, mas não nos diz o que fazer com elas. Precisamos de recursos morais e espirituais para poder usar corretamente tudo o que a ciência criou. Coloque uma arma de fogo nas mãos de um garoto imaturo e ele pode acabar dando um tiro na janela. Coloque bombas de hidrogênio e mísseis nas mãos da humanidade moralmente imatura e ela pode acabar explodindo o planeta inteiro. A ciência nos trouxe a possibilidade de vivermos uma era dourada, mas também nos trouxe a possibilidade de destruirmos completamente a espécie humana. O ser humano está numa encruzilhada. Ele precisa fazer uma escolha. A palavra cristão é de origem latina. Significa literalmente partidário de Cristo ou membro do partido de Cristo. A única coisa que se pode dizer com certeza a respeito dos membros de um partido, seja qual for sua política, é que eles nunca são neutros. Nunca ficam no meio termo, nunca ficam em cima do muro, nunca são meros espectadores das batalhas de seu tempo. Eles se arriscam, eles se comprometem, eles ouvem e seguem seu líder, aconteça o que acontecer. Portanto, a própria palavra cristão implica um compromisso de vida, uma decisão, uma escolha. Cristo disse que nós não possuímos recursos próprios para enfrentar os problemas, as frustrações e as crises da vida. Precisamos de recursos novos que só Ele pode nos dar. Ele disse, é necessário que vocês nasçam de novo. João 3, verso 7. Jesus ensinou claramente que se não passarmos por um novo nascimento ou conversão, não entraremos no reino de Deus. Muitas pessoas sentem que a vida é fútil e praticamente todo mundo consegue entender esse sentimento. Até mesmo os jovens de hoje parecem compartilhar essa sensação de futilidade. Muitos anos atrás, a revista dos alunos da Universidade Johns Hopkins pediu a 291 formandos que enviassem artigos elogiando e defendendo a mentalidade e as ações de sua geração. O resultado patético foi uma única resposta enviada por um veterano da Marinha, de 26 anos de idade, graduado em História. Entre outras coisas, ele disse: "Estamos acomodados numa posição de irrelevância e indecisão. Se a minha geração parece inerte, não é porque não nos importamos com o que acontece à nossa volta, é porque nos sentimos desamparados. O nosso problema maior não é o de não sabermos o que fazer, mas sim a falta de um referencial. O sentimento de futilidade gera apatia em relação aos problemas morais do nosso tempo e indiferença para com as fraudes e a desonestidade nas esferas mais altas da sociedade. Essa atitude do público é mais assustadora do que as próprias transgressões contra a decência e a integridade. A humanidade precisa desesperadamente das certezas de ordem moral e espiritual que só a fé em Deus pode proporcionar. Quando o homem moderno se sente como um órfão cósmico, à deriva num planeta precariamente equilibrado no espaço, sem ter um Deus pessoal como pai, sem a esperança de uma vida futura, é enorme a probabilidade da sua vida se despedaçar diante dos imensos problemas da nossa era turbulenta. Enquanto Jesus Cristo esteve na Terra, seu objetivo sempre foi o de trazer integridade à vida de todas as pessoas que ele encontrava. Ele ensinou que o ser humano pode nascer de novo e fez essa afirmação a um doutor da lei chamado Nicodemos. Caso Jesus tivesse dito: "Se você, Nicodemos, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus", teríamos considerado a frase como palavras ditas a uma pessoa particular, não como uma afirmação de aplicação geral. Mas Jesus usou um termo genérico: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, verso 3. Imediatamente, Nicodemos levantou uma questão: como alguém pode nascer sendo velho? Ele não estava muito interessado no novo nascimento propriamente dito, mas sim em como a coisa toda funcionava. Ele queria analisar a questão objetivamente, por isso perguntou: como alguém pode e não como eu posso? Sua tendência era procurar um argumento para se excluir do novo nascimento, em vez de crer que estava incluído nele. O grande psicólogo Carl Jung disse certa vez: os velhos pecados primitivos não estão mortos, mas escondidos nos cantos escuros do nosso coração moderno. Jesus indicou que há algo errado com o coração humano quando disse: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Mateus 15, verso 18. Os psicólogos sabem que há algo errado com a espécie humana. Alguns chamam isso de fraqueza constitucional. A Bíblia o chama de pecado. A Bíblia define pecado como o ato espontâneo de um ser inteligente, moral e responsável, que se rebela contra a vontade de seu Criador. O pecado afetou todos os aspectos da nossa vida, até mesmo a nossa mente. É claro que, para um ser humano imperfeito, se reconciliar com um Deus perfeito, é necessário que haja uma mudança. Jesus falou sobre essa mudança quando disse, em outras palavras: Nicodemos, você é um estudioso, é religioso, tem posição e poder, mas se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Do início ao fim, as Escrituras reiteram a necessidade de uma transformação. Ezequiel disse: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um de carne. Em Romanos, Paulo descreve essa transformação como voltar da morte para a vida. Em 2 Coríntios, ele define a transformação como ser nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aos Efésios, ele disse que haviam sido vivificados, pois estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em Tito, a transformação é chamada de o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pedro diz que a transformação nos faz participantes da natureza divina, 2 Pedro 1, verso 4. No Catecismo da Igreja Anglicana, ela é chamada de morte para o pecado e novo nascimento para a justiça. O novo nascimento provoca uma mudança de inclinação, de disposição, de propósito. Você pode ter novos objetivos, novos princípios, novas dimensões de vida, se depositar sua fé e confiança em Jesus Cristo. O novo nascimento é um mistério realizado pelo Espírito de Deus. Quando, por castigo, os filhos de Israel foram picados por serpentes no deserto, milhares deles estavam sofrendo e morrendo. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a levantasse diante do povo, e todos que olhassem para a serpente seriam curados. Moisés ergueu a serpente de bronze. Muitos olharam e foram curados, mas houve muitos outros que não quiseram olhar. Aquilo era um insulto à sua inteligência. Não havia nenhum poder curativo no bronze. Mas Deus tinha dito aquilo. Eles não precisavam aplicar nenhuma pomada em suas feridas. Não precisavam ministrar aos que tinham sido picados. Não tinham de caçar a serpente, nem levar oferendas a ela. Não precisavam olhar para Moisés, só tinham de olhar para a serpente de bronze com fé. E indo além da serpente, olhar para Deus. Números 21, versos 8 e 9. Então Jesus veio e disse, eu serei levantado, voltem-se para mim e sejam salvos. A nossa geração poderia ser salva simplesmente olhando para Jesus Cristo com fé. A ciência e a medicina podem ajudar, a psiquiatria pode ajudar, mas a nossa verdadeira salvação está na cruz de Cristo, onde Ele morreu pelos nossos pecados e onde se encontram todas as possibilidades de uma nova dimensão de vida. Se olharmos, viveremos.